horizonte explorado. Iria descobrir o porquê de tudo. Iria sentir realmente o que é o verdadeiro mundo. O que é o verdadeiro mundo? O que é o verdadeiro mundo? Mesmo que seja tarde, pense em não mais prosseguir. Jamais retornarei. Jamais. Mesmo que seja tarde, jamais retornarei. Retornarei. Jamais.